Para nós, brasileiros, um desses homens visionários, persistentes, que às vezes arriscam a própria vida em busca do ideal, merece destaque especial. Não deixa de ser louvável a facilidade e a simplicidade de dar à luz algo tão complexo. Boa viagem. Música hoje em dia em estado de regressão. Tá faltando seriedade nessa comunicação. Me preocupo com a mensagem que eu passo ao receptor. Coração, inspiração, fusão e puro esplendor a cada faixa. Uma trilha, uma vida, um pensamento, uma missão a ser passada. Um sonho ou pesadelo, o refúgio dos esquecidos, o abrigo dos ideais. A droga que mais vicia tem efeitos colaterais. Expressada nas ruas, em muros, pelo grafite. Visão no break, no giro, no chão, na giga, movimentação. Skate no solo, no ar, na borda e corrimão. DJ no disco, profissão de risco, MC, voz e pulmão. Solução de elementos formando a substância que acata os quatro cantos unidos por aliança. Hoje em dia corrompendo, gerando deficiência. Por falta de eficiência, artistas e competência. Ganância, supera o amor pela arte, já tanto faz. MCs brincam com rimas, batalhas, vexame traz. Não quero isso, quero compromisso, mais progressão. Boto no início, só se for preciso, alta combustão. Desperto o dragão, monstro lírico, artivista de outrora. Os versos em chamas aquecem o coração, corrobora. Adormeço a ignorância, pra sempre estou no profundo. Acumulo ideias difundidas e conteúdos, porque vai queimar o corpo, a alma, o espírito, o polo. Vai queimar o fogo vivo desse disco solo. Vai queimar queimando rótulos, corpos e polos. Incorporo o repertório, as cinzas estão no ar. Vai queimar o corpo, a alma, o espírito, o polo. Vai queimar o fogo vivo desse disco solo. Vai queimar queimando rótulos, corpos e polos. Incorporo as cinzas estão no ar. Chame de niggas porque não sou de estrangeiro. Não mudo minha cultura, minha vida, nem meu relevo. Não relevo mediocridade, nem gírias de outras cidades. Pincelando sem identidades, eu vejo por toda parte. Muita roupa, manequins que só enxergam estilo. Só raciocinam cifrões, querem ser cópia dos gringos. Junto lixo que ocupa o globo da corte, bando de bobo. Englobo todo esse povo, jogo ao que ateio fogo. Passo rodo na mente, limpo até enxugar. Todas as rimas mal feitas, baixo calão e vulgar. Impurezas na audição, impossíveis de escutar. Contaminam todos os ciclos, faz mutação celular. Ressuscito toda a luta que foi deixada pra trás. Revolução e protesto, visão, questões sociais. Abordada por muitos, pena que inverteram os sinais. Sempre visão negativa, letras sangrentas demais. Já tô cansado de freestyle que só fala abobrinha. A verdade baixa a pressão de toda essa panelinha. Faço um assado desses galos que só servem pra rinha. Me preocupo com conteúdo, expresso mente mesquinha. Acabo com ringue, batalha, terremoto, provoco. Eu jogo sem perder o foco, não preciso de voto. Pra demonstrar o que canto, que sinto, que vem de dentro. É necessário algo a mais, não apenas ter talento, porque vai queimar o corpo, a alma, o espírito, o polo. Vai queimar o fogo vivo desse disco solo. Vai queimar queimando rótulos, corpos e polos. Incorporo o repertório, as cinzas estão no ar. Vai queimar o corpo, a alma, o espírito, o polo. Vai queimar o fogo vivo desse disco solo. Vai queimar queimando rótulos, corpos e polos. Incorporo as cinzas estão no ar. Cada beat é um embrião, gameta escrita que traz. A música torna-se vida, imortaliza os mortais. Não me limito na escrita, sei do que sou capaz. Do verso sou voraz, mutante, plenitude sagaz. Não quero ser popular, vou pular de pilar em pilar. Até chegar em cada ouvido de quem quiser escutar. A seleção é natural, vou regar até germinar. A semente que tô plantando sem pressa pro seu brotar. Com pressa nesse cantar, centralizo toda a matriz. De outrora, minhas influências contemporâneas raiz. Não rimo só por rimar, não escrevo por escrever. Não quero tirar sorriso, não faço pra entender. Eu faço pra entender que o rap é conteúdo, é música e ensinamento. Eu luto por isso tudo, enquanto eu estiver vivo eu sempre protestarei. Com garra em busca dos sonhos que ainda não conquistei. Com raça levanto a taça por toda a prosperidade. Assumo tudo que faço com a cara e a coragem. Com pouco tempo que tenho, me esforço com muito empenho. Com 20 e pouco de idade demonstro meu desempenho. Ativistas, minha família, minha casa, minha alcateia. Com luta, apoio com luta, construo uma odisseia. Clayton MC, a fúria sonora aqui se encerra. Direto da Samambaia, lá do fundo da caverna, porque vai queimar o corpo, a alma, o espírito, o polo. Vai queimar o fogo vivo desse disco solo. Vai